Alguém me fale e eu preciso te conhecer melhor. Ó Deus, eu ando tão só, não há mais ninguém aqui no mundo, não existe amor. Eu preciso de você, preciso de você. Sem ti não há razão pra nada, preciso de você aqui. Eu preciso de você, preciso de você. Sem ti não há razão pra nada, preciso de você em mim. Tentei viver nos teus caminhos, mas eu tropecei. Ó Pai, ouve a mim. Quero pedir que tua presença permaneça em mim. Eu preciso de você, preciso de você. Sem ti não há razão pra nada, preciso de você aqui. Eu preciso de você, preciso de você. Sem ti não há razão pra nada, preciso de você.